Um minuto agora, em Afogados da Ilhazeira, noite que eu faria para chegarmos a música da parada para a sala para você, que eu fazer um partida agora, se você não sucesso. Agora vamos à pausa passada, vamos ao fim do tempo e ouvir a música de ontem, tá aí no ar, no seu rádio.